escuto você falar tudo que nunca fez sentido pra mim. Continua a te escutar, que o que é triste também chega ao fim. Eu prefiro então me calar e guardo suas palavras dentro dos meus olhos, enfim. Na verdade não sei o que falar, e quando souber eu guardarei pra mim. Para mim, para mim, eu guardarei pra mim. Para mim, para mim, eu guardarei. Eu prefiro então me calar e guardo suas palavras dentro dos meus olhos, enfim. Na verdade não sei o que falar, e quando souber eu guardarei pra mim. Para mim, para mim, eu guardarei pra mim. Para mim, para mim, eu guardarei. Você passa em marca com marcas do tempo que molda meu rosto, com marcas do vento. Você estala e pensa que acabou o tempo, com um sorriso no rosto, chorando por dentro. Você passa em marcas com marcas do tempo que molda meu rosto, com marcas do vento. Você estala e pensa que acabou o tempo, com um sorriso no rosto, chorando por dentro. Não deixe de fazer tudo que acha que é certo, tente se arrepender quando o erro tá por perto. Então não deixe de fazer tudo que acha que é certo, tente se arrepender quando o erro tá por perto. Fazer tudo que acha que é certo, tente se arrepender quando o erro tá por perto. Então não deixe de fazer tudo que acha que é certo, tente.